o que fazer da sua história. Conhecendo o mercado pelos pés, encantos de papéis, encantos de papéis. Um corpo a menos na memória de um cuvete que vem de camarote. O que fazer da sua história? Vivendo o mercado pelos pés, dormindo em cantos de papéis, cantos de papéis. Que não se perder, sem ninguém imaginar. Se é bem assim o gosto, um diário do desgosto. Se é nessa caixa que ele tá manchado, que desgraça, não tem tinta na caixa. Se tudo isso é uma infância, a violência que traz a dor maior. Se há algum drama, esse pivete é o essa que a plateia não reclama. Cantos de papéis.